Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado direito está o Lucas. Preparado para perder minha vida no próximo mês? Espero que seja de Animal Crossing, não de Doom, né? Não, Animal Crossing mesmo. Tá. E diretamente do Japão está o Jefferson. Pokémon Mystery Dungeon é mais legal. Nessa época de chuva aí, geralmente eu não tenho muito problema porque eu tenho uma bota aqui, aí não entra muita água no meu pé, eu sempre deixo um guarda-chuva na mochila. Peraí, você tá falando de uma galocha ou de uma bota, sei lá, de sertanejo, não sei. Não, não, não é sertanejo que vai até o joelho, não, é aquela gladiador, né? É da marca lá que começa com T, não sei se quem conhece. Não. Tim... Ah, eu falei. Enfim, vai. Eu acho muito bom porque não entra água, beleza. Só que eu peguei Uber esses dias, o guarda-chuva tava molhado, eu deixei ele embaixo do assento ali, né? E aí eu fui embora e esqueci a porra do guarda-chuva ali. No dia seguinte, eu tava andando na rua, assim, aí começou a dar aquela chuvinha básica que aumentou um pouco, eu pensei, opa, deixa eu pegar meu guarda-chuva na mochila. Só que eu nem me toquei que eu tinha esquecido o guarda-chuva no Uber. Por isso eu peguei uma porra de uma chuva na cabeça, não foi muito, acabei ficando um pouco doente e ainda tô um pouco zoado, na verdade. É, mas você não comprou aqueles guarda-chuva baratos de pobre que você usa uma vez e quebra? Não, pior que não. O problema nem é, tipo, o guarda-chuva, é que eu tava sem e peguei chuva. O problema é que o guarda-chuva era da Daiso, cara, eu gostava muito dele. Aquele que você aperta um botão automático, sabe? É, aquele de otaku que é uma espada, né? Não, não é o da espada, não. É só um automático mesmo. Se fosse da espada, eu ficaria mais triste, na verdade. Lucas, eu tenho a impressão que esses guarda-chuvas você vai acabar esquecendo uma hora. Mas aqueles guarda-chuvas que você compra em banca de jornal é tipo a caneta do Percy Jackson. Você pode perder que ele vai aparecer no seu bolso em algum momento. Se você tivesse o guarda-chuva de pobre que o Jefferson falou, isso não teria acontecido. Pior que agora eu comprei um bem vagabundo e toda hora eu sempre lembro de pegar ele, né? Até em restaurante do trampo, assim, que a gente vai almoçar uma hora e tá chovendo. Eu deixo num canto embaixo da mesa e eu não esqueço. Eu olho assim e falo, porra, não posso esquecer. Então, é o problema é o guarda-chuva caro, cara. Nunca é o guarda-chuva fudido que você compra na banca. Vocês já perderam alguma coisa assim? Ficaram meio putos? Eu já perdi não. Eu esqueci o guarda-chuva numa loja aqui no Japão. Aí eu voltei, sei lá, na loja 3 meses depois e eu vi que o guarda-chuva tava no mesmo lugar. Eita! Eu deixei no banco da loja e os caras não quiseram tirar. Até o cliente voltar e pegar de volta. Assim, eu tenho essas duas histórias no Japão. Tipo, essa que o cara não deixa e que, sei lá, você tá em algum lugar e alguém pega por engano e leva embora. Acho que no Japão é um país muito certinho, mas acho que a lei do guarda-chuva é de ninguém, principalmente os baratinhos, ela é verdadeira. Você vai ter um guarda-chuva que as pessoas não peguem, compre um guarda-chuva caro que se destaque. Faz sentido. Guarda-chuva, nossa, eu tenho uma coleção aqui em casa, eu e minha namorada, a gente sempre sai sem guarda-chuva, a gente compra guarda-chuva na rua, volta e tipo, tem 8 em casa. Então, nessa história do Lucas aí, o meu problema não é nem perder o guarda-chuva no Uber, é não levar um de casa, acabar comprando e agora, sei lá, eu tenho coleção dos guarda-chuvas só de fudido, nunca é guarda-chuva bonita. Eu também já fiz isso, aqueles caras que brota do chão na hora que cai um pingo de água na rua, né, e os caras vendem, tipo, mó baratão, eu também tenho uma coleção desses aqui. Ele tá vendendo geladinho, começa a chover, ele só toca assim. O cara morfa, né, se transforma no NPC de chuva. Você tava esperando que acontecesse o Nintendo Direct especial em fevereiro? Você tava parcialmente certo porque ele aconteceu, mas ele foi especial de Animal Crossing. Apesar de fevereiro ainda não ter acabado e a gente ainda ter chances de ter um Direct especial, bom, o Nintendo Direct de Animal Crossing teve 25 minutos e acho que deu pra compensar a falta de novidades que a gente tava tendo até então, né? Deu pra compensar bastante de Animal Crossing mesmo. Agora eu vi muita gente realmente que ainda tava meio... Acabou essa Direct Animal Crossing e voltou à realidade, sabe? Ah, estamos X dias sem ter uma Direct verdadeira da Nintendo, sem notícias de tudo. Ah, mano. Acho que o próximo grande lançamento da Nintendo é Animal Crossing. E acho justo eles fazerem um Nintendo Direct especial só pra ele. Eu acho que tudo que eles precisaram falar de Animal Crossing não caberia em um Nintendo Direct geral, sabe? Porque foi muita coisa que eles falaram, 25 minutos, apesar de parecer longo, trouxe muita novidade pro jogo, apesar de também serem detalhes, né, pra quem gosta do jogo, você percebe que são detalhes. Eles também focaram bastante em apresentar o jogo, tipo, pro público que normalmente não joga. Tanto que eu vi gente comentando nas redes sociais que, eu não gosto do jogo, mas tô tentado a comprar esse Animal Crossing do Switch porque ele parece muito bonito e muito divertido. Não foi Mario Maker que teve o Direct de Mario Maker, depois teve um Direct seguinte, alguma coisa assim. Aí o pessoal fica hypado porque eles acham que o Direct ia ser tão grande, porque tirou o Mario Maker fora do coisa. Aí depois no fim acaba sendo decepcionados porque não tem nada demais. Pensando por esse lado, Jefferson, eu acho que se eles colocassem esse Direct Animal Crossing num Direct geral, eu acho que ficaria muito chato, porque esse Direct, pra quem gostou, eu acho que é pra quem gosta de Animal Crossing. Animal Crossing é um jogo com pacing muito lento, pra você ficar prestando atenção nos detalhes e ficar curtindo, igual como seria um Direct, por exemplo, de Super Smash Bros, sabe? Com o Sakurai lá ficar farmando detalhezinhos pra galera curtir. Animal Crossing tem desse nível também, só que o público é um pouco diferente e você não vai ver novidades explosivas, sabe? São detalhes que são... é meio que a cobertura do bolo pra quem é fã. Pra quem é fã, algumas foram meio tensas, cara. Acho que só de o personagem pular, a galera tava vibrando pra caramba lá, é engraçado. Então, qualquer coisinha nova a galera vibra, né? É isso aí. Mas eu concordo que é melhor fazer uma separada e dar foco ao jogo mesmo. Agora, se a Direct normal vai ser boa, bom, vamos ter que esperar. Bom, acho que falando dos detalhes em si, das novidades que eles apresentaram, com certeza, de novo, eles apresentaram bastante sobre o jogo em si. Eu acho que pra quem nunca jogou, acho que deu pra entender como funciona a história do jogo e tal. Aquele vídeo, a tendência é que como se fosse um vídeo de apresentação de uma ilha pra você ir viajar, né? Acho que é desse sentido. Venha para a nossa ilha, venha para descansar aqui. Acho que entra no contexto do jogo, né? Venha me dar seu dinheiro. É meio que isso. Mas a primeira novidade, que eu acho que talvez tenha sido a maior, principalmente porque a gente é brasileiro, é a escolha do hemisfério, né? Se você vai ter a sua ilha no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Isso vai permitir que você fique sincronizado de acordo com o período, né? O tempo... As estações, da estação do ano que você tá no hemisfério que você tá presente, né? No nosso caso, no Brasil, no momento a gente tá, acho que no verão, né? Em fevereiro, acho que é verão, né? Uhum. Tá calor pra porra lá fora, que é verão. É maneiro isso. Primavera, né? Primavera? Não, verão. Porque depois vai vir outono em breve. É verdade. Eu acho muito legal isso, porque era meio complicado você jogar Animal Crossing em janeiro e tá caindo neve no jogo. Não que eu jogue no inverno e vai ter neve aqui no Brasil e não vai refletir, né? Não vai ser nesse nível. Mas essa coisa hemisfério me trouxe uma dúvida muito grande, na verdade. Grande mesmo, fiquei bem, assim, pensativo. Por exemplo, imagina que você vai ter evento de Natal no Animal Crossing, né? A gente vai discutir mais pra frente, eles falaram que vai ter evento, mas... Imagina que você vai ter evento de Natal, e aí a gente tá no hemisfério sul e vai estar, tipo, verão. Como é que você vai colocar um evento de Natal no jogo com um clima de verão? Não sei, cara. Eu acho que isso entra em conflito com algo que a gente já faz aqui no Brasil, que necessariamente é comemorar o Natal no verão. Luzinha em coqueiro, né? Você decora sua casa com luzinha, né? Seria do caralho. Essa pergunta do Lucas me pegou de surpresa. Achei que a pergunta que ele ia fazer é: quantas pessoas vão fingir que tá no hemisfério norte pra chegar e falar e, sei lá, ter outros itens? Ser o diferentão. Aí todo mundo faz isso e todo mundo, sei lá, tá no hemisfério norte. E o diferente é quem colocou a data certa. Ninguém mora, né? Truno mora no Canadá aqui mesmo, né? O Jomon é canadense, então se vocês quiserem tema de inverno aí quando lançar, aí pode ir com ele. sei lá, Lucas, eu acho que isso sempre vai ser um dos problemas do jogo, porque, por exemplo, não vai ter carnaval no Animal Crossing, né? Então a gente vai ter que entrar de acordo com os eventos que são, teoricamente, americanos, né? Também não tem... Não, até tem, vai, tipo, alguns eventos japoneses, né? Com chuva de fogos, esse tipo de coisa. Vai ter festa junina no Animal Crossing agora. então, como a gente é brasileiro, a gente não vai comemorar algumas coisas que são tipicamente nossas, né? O Natal, assim, a gente comemora porque é uma data religiosa, mas a maneira como ela é estruturada é muito voltada ao hemisfério norte, né? A galera, em todos os eventos, em todos os outros jogos, você vai ver boneco de neve, você vai ver trenó, esse tipo de coisa. Assim como a Páscoa, né? Tipo, lá eles só dão ovos coloridos e a gente dá o vinho de chocolate. No Animal Crossing é isso também. Mas, no geral, acho que esse detalhe, e o detalhe também que você vai poder escolher o layout da ilha, né? Apesar disso já meio que existir nos outros jogos, você pode meio que escolher como que é quase o seu layout da sua cidade, né? Onde sua casa vai ficar, onde vai ter rio. Você escolhe entre 4 ou 5 layouts nos outros jogos. Nesse você vai, acho que tem uma liberdade maior. Eu vi 4. Ah, são 4 só? Eu não sei, porque eu vi a tela com 4 designs, 4 layouts, né? Aí eu pensei, eles falaram, vai ter bastante opção. Pô, 4 opções não são bastante, mas tudo bem. É mais que Pokémon que você tem 3, né? Vamos ver se vai ter algum botão lá que você faz o random e aparece 4 novos, entendeu? E o formato da ilha em si é uma escolha decisiva, né? Nos outros jogos, tipo, na cidade, você não escolheu o layout da cidade, você escolheu tipo, meio que a posição onde as coisas ficavam. É, um detalhe legal que eu não vi ninguém comentando, é que o fato de ser uma ilha quer dizer que a parte direita e esquerda da cidade agora consegue ser aproveitada, né? Porque nos jogos anteriores, por ser uma cidade ou uma floresta, geralmente tinha uns paredões gigantes na direita e na esquerda que não tinham nada, né? Sim. Então agora tem espaço a mais na cidade? Não sei, essa é uma boa pergunta, porque nos outros jogos a sua cidade era limitada, né? Eles tinham que te limitar de alguma forma, né? Eu acho que, por exemplo, é uma coisa que eles mostraram que você vai poder criar terreno, né? Eu não acho que você pode criar terreno além dos limites. Não, além dos limites não, isso é fato, né? Senão, porra, acho que a galera tem uma cidade infinita mesmo. Eu acho que eles não deixariam isso acontecer de fato. Não. Eu gostaria. Eu quero morar no deserto. Ia construir lá. Ia ter só areia, né? E areia e pirâmides. Aí você ia fazer escravizar os seus moradores. É a melhor coisa, porque os negros têm que ficar regando planta, mas se tiver só areia, eu falo, eu moro num deserto. Não preciso cuidar. Legal que não ia ter animalzinho urso polar nem porra nenhuma, só ia ter animalzinho dromedália na sua cidade, né? É, aposto que vocês ficam correndo aí, mas se eu criar, vocês iam querer visitar, que é o deserto. Ah, ia visitar, eu não ia fazer isso com a minha cidade, melhor visitar um tempo e foda-se embora, né? Tô vendo o bioma crescendo na sua cidade. Todo mundo morrendo de calor e a falta de água, porque só tem água salgada. Por sinal, esse negócio de você transformar a sua ilha também... Muita coisa me trouxe pergunta, eu fiquei com tanta dúvida. Na hora que eles fizeram aquela sessão de dúvidas da apresentação, achei que ia tirar algumas. Não tirou nenhuma quase, na verdade. Só deixou mais, né? Só deixou mais, né? Tanto é que eles fizeram o reupload do Direct no YouTube com o negócio do save lá, que era uma vez só, e ninguém sabe como vai ficar agora. É, agora, esse negócio de customizar a ilha me trouxe dúvidas do quanto você pode mudar a ilha, porque agora você pode transformar a partes que são de água em terra e vice-versa. Além de você destruir paredes pra fazer... Você pode fazer cachoeiras... O quanto você pode destruir a cidade? Será que você pode transformar, tipo, numa cidade que tem só uns espacinhos pra andar? Ou transformar tudo em terra? Então, eu acho que virou Minecraft. O terreno que você pode modificar, você vai modificar. Pode modificar no sentido de... Você não pode sair pelos limites da cidade. Mas ali dentro, eu acho que você pode criar terreno pra cima e pra baixo o quanto você quiser. Desde que você consiga andar, provavelmente, né? Eu acho que você pode fazer uma rua, hein? E colocar água pra caralho com pequenos espacinhos de terra e ligar entre pontos, assim. Que merda, não tinha pensado. Não, o que seria do caralho, você pode só deixar terreno em volta das casas dos seus moradores e colocar pontes. É, por sinal, esse negócio da ponte aí, você pode construir bastante coisa também. Acho que tem várias opções de pontes, né? Acho que tem mais coisa pra construir, provavelmente, né? Ah, escada. A escada também, né? Que os fãs ficaram loucos, né? A escada, uau, meu Deus do céu! eu não sei qual que é o limite. Por exemplo, o que eu entendi é que você tem um limite pra subir o nível do terreno, né? Igual no The Sims. Talvez chegar a 2 ou 3. Você não vai poder criar uma torre Karim e colocar o seu personagem lá em cima e colocar uma grande escada pra você descer, né? Você não vai fazer as 12 casas do Zodíaco na sua ilha. Mas eu acho que... Eu acho que tem um limitezinho, tanto pra cima quanto pra baixo. Se você colocar terreno pra baixo, você vai chegar na água e acabou. É, e a escada, acho que só vai ter um nível só. Mas a ideia geral que eu peguei dessa Direct, agora, tipo, dando um resumo da ideia mesmo, é a questão da liberdade de customização. Aparentemente, você vai chegar na ilha, realmente não vai ter quase nada, não vai ter nenhuma daquelas casas de, comprar roupa, ou lojinhas até, museu. Parece que você vai ter que construir tudo nos lugares onde você quer. O jogo não vai ser aquele lugar que você pega e o museu tá lá no Nordeste no negócio, o lugar pra construir imóvel tá aqui. Não, você vai construir tudo, você que vai customizar. Tanto é que todos os villagers que entrarem na ilha, que você convida, ou até os aleatórios, você também vai reservar um terreno lá que vai construir a casa. Tanto é que até itens você vai poder customizar. Por exemplo, você tem uma cama lá de madeira X. Eu quero que a madeira seja de cor um pouco mais escura e eu quero pegar esse design aqui e colocar na cama, tipo, parecer uma carta de baralho, sei lá. Você pode fazer isso. Eu vi o detalhe, até na xícara de café você pode fazer isso. Tanto é que numa imagem lá que separa, nessa parte de customização, tem um desenho na xícara. Então, tá muito mais customizável tudo. E a liberdade tá bem maior. E isso me deixou muito esperançoso e feliz. Então, eu tô bem ansioso pra esse jogo, na verdade. O que eu gostei, Lucas, é que... De escolher, no caso, é que os moradores antigamente, eles simplesmente vinham na minha cidade, né? E construíam uma casa em cima das minhas florzinhas, que eu tinha preparado com tanto gosto, né? Aí eu expulsava o filho da puta. Pelo menos dessa vez eu posso fazer direitinho. Posso criar uma rua, por exemplo. Sim, mas a merda era você sair da sua casa e do nada ter um vizinho do seu lado. Caralho, de onde que veio esse maluco, meu? É, o Lucas queria ficar de cueca em casa e não pode, porque tem um vizinho na frente dele. Um museu, né? Oh, falando do museu, achei incrível o jeito que ficou. Nossa, como deu vontade de completar aquela coisa agora. Porque geralmente... É, ele ficou bonitinho, né? Sim, nossa, meu, os peixes ali, a parte de insetos. Nossa, capricharam muito no negócio. Então, eu nunca... Eu sou meio completicionista. Não sei como é que fala essa palavra em português, né? Mas eu meio que gosto de completar coisas. Principalmente nos jogos. E ver o museu desse jeito, tipo, meio que dá gosto. Que nem o Lucas falou, sabe? De querer completar tudo, os insetos, peixe, tudo que tem pra completar. Jogar lá e depois entrar e ver tudo perfeitinho. Dá pra falar que isso aí é terminar o jogo? Se você completa o museu? É, você patinou. Então, não sei. É uma coisa que eu tenho dificuldade de falar, tanto é que um amigo meu no trampo comprou um Switch, e aí ele viu esse jogo, né, Animal Crossing, aí ele me perguntou, nossa, o que é esse jogo? Eu juro que eu não consegui descrever o objetivo pra ele. O máximo que eu falei, você vai ter uma dívida e você vai pagar essa dívida. Aí ele falou, mas isso aí não é vida real, caramba? Eu falei, é. E aí ele perguntou, mas qual é o objetivo do jogo? Aí eu tive que responder isso de novo. Então, eles vão tentar meio que, não é corrigir, mas eles vão dar um certo objetivo agora com aquele aplicativo do Nuke que vai ficar no seu celular virtual que tem dentro do jogo agora. Você tem smartphone, né? As milhas, né? É, então nas milhas você vai tendo pequenos objetivos. Ah, pegue 5 insetos e 5 peixes, você vai ganhar umas milhas. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, que em relação ao objetivo, eu acho que dá pra traçar o objetivo do jogo como completar essas milhas. E a do Jefferson fala, ah, você zerou o jogo? Acho que se você completar todos esses objetivos, talvez. Pode ser. Eu ainda acho que é um objetivo temporário, sabe? Essas milhas aí é pra ajudar você a ganhar coisa mais rápido. Em vez de você ficar esperando, ah, eu joguei o jogo hoje, fiz tudo que eu tinha que fazer, não tem mais o que fazer. Não, se você completar as coisas de cada dia, como se fosse objetivos diários, sabe? Aí você tem mais... Você olha pro jogo e dá mais vontade de jogar todo dia e fazer tudo mesmo. Porque Animal Crossing antigamente tinha alguns dias que você pegava e você, ah, não tem muito o que fazer hoje, parece que não tem nada. Aí você esperava o dia seguinte. É, mas eu tinha essa impressão nos jogos anteriores, eles também tinham objetivos, né? No caso, o Tom Luke vinha falar, agora você tem que me pagar 40 mil moedas, né? 40 mil bells. Então você trabalhava pra que isso acontecesse. E isso meio que... O crescimento da sua cidade, por exemplo, em New Leaf, isso permitiu o crescimento da sua cidade, traziam novos facilities, etc. É meio que como um tutorial guiado, né? O jogo ele é muito livre pra você jogar do jeito que você quiser, mas se você precisar de um guia pra você prosperar, pra você crescer dentro do jogo, é meio que seguir essas orientações dos Nukes, né? O Tom Nuke, no caso agora com o seu arco dos objetivos lá, você vai ter objetivos pra te guiar pra você ter um crescimento dentro do jogo. Mas se você quiser continuar, sei lá, da sua tenda e só curtindo os animaizinhos da sua cidade, você faz do jeito que você quiser, né? Você só não segue. Uhum. E um ponto interessante é que esses Nuke Miles aí, que são esses pontos, eles dão uns tickets pra você visitar ilhas aleatórias. Eu achei muito legal, porque dá um senso de exploração bacana. No New Leaf, infelizmente, você ia só pra uma ilha que era sempre igual lá, que era redonda, com os coqueiros, e você ficava farmando besouros de ouro pra ficar milionário. Aham. Uhum. Agora você vai explorar, tipo, desconhecido mesmo. Você vai pra uma ilha que tem fruta que talvez você não tenha. Pode ter um NPC que você quer recrutar pra sua ilha que tá lá. É, um náufrago, né? É, então. Por sinal, apareceu uns bichinhos lá que eu queria. Eu fiquei... Os bichinhos novos, na verdade. Tem uns que são bem engraçados. Tem um gatinho lá com um terno, com tipo um olho de cada cor. Nossa, é muito legal, cara. Que não faz sentido nenhum, né? Tá numa ilha deserta e tá de terno. Esse negócio do aplicativo via smartphone virtual, tá? Porque a gente também vai ter interação com o Switch App Online. Mas dentro do jogo, eu não entendi muito os outros, né? Basicamente, acho que você pode tipo, encomendar itens, né? Que você queira comprar e olhar mapa da ilha, coisas que você já fazia nos outros jogos, né? Eles só meio que organizaram dentro daquele menuzinho que é o aplicativo, que é o smartphone, no caso. Ah, o smartphone do jogo? Ele também tem a opção de você pegar você e te levar pra um lugar da ilha, tipo um resgate. Tanto é que tocou a música do Reset, que o pessoal tava perguntando onde tava, né? Acredito que ele tá trabalhando agora nesse serviço de resgate. Entendi. É, porque tiraram o Reset, né? Falaram que ele era meio assustador, né? É, isso, e eu não sei se o Switch, como você pode apertar o home e deixar o jogo parado, não faz sentido ter o Reset, né? Não sei que você volte no tempo, na verdade. Tem galera que volta muito no tempo no Pokémon pegar umas coisas lá, acho que no Animal Crossing não sei se vai rolar também. Ah, é bom porque eles deram funções, né, pro Reset. Tipo, eu tava com medo dele ser demitido. Igual a Isabelle, né? Ela tá retornando como NPC também no jogo. Só que eu acho que a função dela, a Isabelle foi uma marca pro Animal Crossing, né? Especialmente pro New Leaf e pro Happy Home Design, né? Eu acho que ela precisava de um papel maior no New Leaf. Ela era muito mais presente, ela era referência pra você em tudo que você fazia. Ela era secretária da sua cidade, né? Eu acho que nesse New Horizons ela precisava de um destaquezinho maior. Ela vai continuar no prédio da cidade lá, tipo, eu não sei as funções exatamente que ela vai fazer, mas talvez sejam funções de, tipo, monitorar, tipo, o humor da cidade pra ver se tá todo mundo feliz, mudar a musiquinha, entendeu? É, pelo que eu entendi é comprar item, não é? Comprar, eu não sei se é comprar item com ela. Eu acho que é tipo função de realmente mudar a bandeira da cidade, sabe? Entendi. A musiquinha também. Eu achei engraçado que ela tava aparecendo com um copo de uísque ali na mesa quando você encontra ela no vídeo. Não tem bebida alcoólica no jogo. É, provavelmente é suco de laranja. Sei lá. É, claro. Deixa a Isabelle tirar férias. Vocês querem ela num cargo muito importante, deixa ela, sei lá, tirar um pouco de férias. Não precisa ser tão importante assim. Não, mas eu queria que ela fosse uma moradora. Eu não posso exigir isso, porque é sempre será um NPC, né? Mas pelo menos tivesse outro Shih Tzu pra recrutar pra minha cidade. Será que com o Amiibo não vai dar? Porque eu vi que quando você coloca os Amiibos, você habilita o personagem do Amiibo numa tenda lá pra você talvez recrutar. Não sei se é recrutar exatamente. Não, acho que a Isabelle é impossível recrutar. Ela e o Kakai Slider, né? Não dá. É, provavelmente não. Dá. Diga-se de passagem, finalmente eles deram função pros Amiibos, né? Porque eu tenho os Amiibos como decoração. Só os da Animal Crossing. Não serve pra absolutamente nada fora isso. E tem os cartões também. É verdade, eu também tenho, é verdade. Boa, Lucas! Eu lembrei, eu tenho o cartão da Rose e eu já vou poder pegá-la no jogo. É, e o Mario tá fazendo propaganda pra terminar de limpar os estoques de Amiibo de Animal Crossing. Não, eu já vou procurar, Jefferson. Até os cartões eu já vou ficar de olho. Apesar de que os cartões talvez sejam mais fáceis, né? É, dá pra encomendar baratinho. E já que a gente falou do celular, eu fiquei muito empolgado que eles começaram a falar sobre uma possível interação, né? Interação, no caso, com o seu smartphone na vida real. É, no caso, com o Switch App Online, só que... É, basicamente ele se limita ao contato por voz, né? Então tem o aplicativo de chat por voz, que é uma bosta. Você simplesmente vai usar qualquer outra coisa se você quiser conversar com seus amigos. E você escanear os QR Codes de designs passados, né? O que, ok, é interessante se você trabalhou muito em uma customização ali, eu acho que é necessário. Mas eu esperava mais coisa, sabe? Eu acho que Animal Crossing é um jogo que você tem que estar conectado constantemente, porque você precisa entrar todo dia pra conversar com seus vizinhos, pra você ver como é que tá sua ilha, sua cidade, enfim. Um smartphone seria perfeito pra isso. Não sei como é que eles fariam esse tipo de interação, mas eu acho que seria muito importante se tivesse algo que me permitisse, igual agora Pokémon tem, né? Pokémon Home, você pode ir vendo sua Pokédex gerenciando. Eu acho que com Animal Crossing seria interessante ter algo assim. Sabe o que seria legal, Mario? O que eu pensei é você acessa o celular, tem tipo um catálogo, assim, de uma loja. Você compra, aí quando você vai jogar o jogo, tem um pacote na frente da sua casa que você encomendou, entendeu? É, então, ou você troca itens com outros jogadores, né? Vende tal coisa e compra de outro jogador. É, mas eu fiquei surpreso com a interação com o Happy Home Designer. Eu acho que aquele jogo era bem legal se você gostasse de decorar essas coisas assim, ficar jogar The Sims e ter dinheiro infinito e fazer sua mansão. Era aquele jogo. É, pro pessoal que penou e jogou esse spin-off aí, não sair de mãos vazias, eu achei bem legal. Cara, eu achei incrível o jeito que pode customizar a casa nesse aí, agora no novo, né, que eles mostraram no vídeo. Que é realmente você ter uma visão aérea e você mover os móveis com um cursor lá. Você poder ter visão na parede, mexer as coisas tipo num grupo, sabe? Ficou muito legal. Porque antes você tinha que ficar arrastando tudo lá com o seu personagem, ficar preso nos móveis, era um saco. O legal é que, mano, fã de Animal Crossing tem visão aérea e outro mundo... Agora pode tirar foto, né? Tipo, tu olha pra foto. Então, além dessa foto, eles falaram que vai ter um sisteminha que você pode ir modelar sua foto. Você bota os moradores, os personagens onde você quiser e tira foto, né? É tipo um teatro lá, né? É. Bom, essa questão de fotos é algo muito marcante, né? Foto e vídeo, né? Eu só acho um recurso mais interessante do que as outras partes do jogo, né? É muito legal você ter os seus moradores e tirar foto do jeito que você quiser, fazer várias montagens, né? É igual como já acontece no Smash Bros, mas no Smash Bros você tem que se fuder pra tentar fazer algo decente. É, acho que com o multiplayer online vai ser legal tirar foto, pessoal. Ainda mais se você pode, tipo, pegar um peixe gigante e mostrar, assim, que pegou um negócio. Se mostrar, né? O mais importante é se mostrar, né? Tirar ostentar. Do multiplayer, Luca, já que você citou, o local você pode ter até 8 jogadores na sua ilha. É do mesmo suíte, né? Tipo, 8 contas e podem ter 8 jogadores ali, só que no multiplayer local podem ser até 4 jogadores com você, né? Sendo que um deles é líder. É, o que eu gostei é que, tudo bem, dos 8 jogadores, cada um tem sua casinha, cada um tem sua tenda, etc, e vai ficar na mesma ilha, né? Vocês vão compartilhar. E de repente, se vocês quiserem jogar juntos, vocês podem jogar juntos, né? É interessante. O multiplayer é a parte mais legal, que pelo menos, acho que eu sou o único aqui dos três que pretende jogar esse jogo multiplayer, o resto é tudo egoísta e quer uma ilha só pra ele e fazer do jeito que coisa. Eu não quero ninguém pisando nas minhas florzinhas, cara. Então acho que, eu não sei, eu acho que vai ser a parte que eu vou me divertir, porque multiplayer, o legal é local. Talvez, assim, sei lá, seja só, sei lá, um trabalhador a mais, do tipo, minha esposa fala, eu quero fazer isso, tá, então vamos fazer. Então duas pessoas fazendo é mais rápido do que coisa. Aí eu encontre o meu lugar pra jogar Animal Crossing. Mas sendo sincero, eu não tô muito de olho nesse multiplayer local por uma razão. Pra mim esse jogo é muito de você andar, aí você ter um papo com o NPC e ficar parado lendo. Troca uma ideia lá, aí vai, pega um balanço, uma árvore, pega uma fruta. E de pouco em pouco você vai tendo interações com NPCs fazendo coisas, né? Com multiplayer, eu não imagino que seja legal tá 3 pessoas assim, 4 andando. Ah, deixa eu conversar com esse NPC. E todo mundo para pra ficar lendo o texto, sabe? Eu concordo com o Lucas. Eu não sinto que Animal Crossing é um multiplayer divertido. Eu acho que é mais pra, vamos, sei lá, fazer nada aqui, vamos ficar de bobeira, né? Bater nessa pedra pra chover dinheiro. Não tem graça, vai, jogar em multiplayer. Tipo, vocês vão estar fazendo, tipo, meio que tarefas repetitivas juntos. Animal Crossing eu acho que é um jogo pra você sentar e desligar seu cérebro e só curtir, né? E não sei, como não tem muito objetivo, assim, não tem muita interação, eu acho que fica meio chato. Eu acho que eu preciso fazer minha ilha, meu continente deserto, e com 2 pessoas é mais rápido. Pode ser, isso é verdade, né? Asfaltar a rua 1 de cada vez, assim, com mais gente. Asfaltar a rua. Você vai ficar botando asfalto lá, os bloquinhos no chão também. Não sei quão divertido isso pode ser, né? Eu não sei se eu joguei algum multiplayer nesse caso, que seja meio sandbox, assim, que você possa fazer as coisas do jeito que você queira. Agora online é legal o multiplayer, porque você fica exibindo suas coisas pros seus amigos. Aí é outro objetivo. Então, é igual como era nos jogos anteriores, né? Você recebia viewers lá e a galera entrava na sua cidade. Mas, de novo, você não faz muita coisa, né? A galera só vê como é que é a sua cidade, assim. No 3DS tinha uns minigames, não tinha? Tinha. Eu não lembro o que você... você coletava... Quem coletava mais bugs, coisas desse tipo, eu acho. É, legal, tipo, cada um ver... o que eu fiz em cada cômodo. Tipo, uma surpresa, assim, pra mostrar que a coleção completa dos temas, sabe? Tipo, o quarto inteiro meu é, tipo, de coisa de academia, outro é só de instrumento musical. É maneiro isso aí. Tá, é legalzinho, vai. Mas eu acho que seria mais divertido se você tá conectado online e alguém só fala, olha, tô indo visitar aí. Ele só visita. Você recebe o visitante. Tipo, não é que você tem que combinar da galera entrar, sabe? Essa questão do líder, que fica aparecendo o líder na cabeça, não vai ter no online também não, né? Ou vai? Tipo, a câmera tem que ficar fixada? Não. Porque eu quero que o cara entre lá e eu não quero nem recebê-lo. Tipo, deixa ele lá, vou continuar fazendo minhas coisas. Não quero recebê-lo, tipo, foda-se, fica na sua aí. É igual do 3DS. E não vai poder destruir as coisas dessa vez, né? Então, ainda bem, né? Porque o que eu já tenho de história da galera entrando na minha cidade e, mano, viking, sabe? Destruindo, matando. Não, mas isso aí você pode habilitar, né? Agora você tem que... É legal que a função é best friend, mas na verdade não é best friend, é em quem você confia. Ah, sim. É o worst enemy. Então quem não for best friend não vai entrar na minha cidade nem ferrando. Só porque eu queria fazer, tipo, um palito de dente com cada árvore, mas... com os moradores também. Além de, sei lá, tudo que foi mostrado, teve a interação com o jogo mobile. Acho que a maioria daqui não gosta de jogo mobile de Animal Crossing, né? Eu acho que poderia ter sido muito melhor. Ele foi legal, mas ele enjoou muito rápido. Tá, mas o que vocês acham da interação se tiver, sei lá, itens exclusivos ou coisas exclusivas que você precise jogar Animal Crossing Pocket Camps? Vocês voltam? Vocês ficam nervosos? Vocês xingam a Nintendo? Qual que é a reação de vocês? Não, não, item exclusivo pode ter. Inclusive, eu gostaria que eu conseguisse migrar, por exemplo, a minha banda de rock lá, a estação de banda de rock, e colocar na minha ilha. Seria do caralho. Eu tô cagando. O jogo já tem tanto item, por que eu vou ligar pra um item exclusivo que vem da versão... Não, mas esse item, Lucas, são itens que, tipo, 3 ou 4 moradores podem interagir juntos. Isso é muito legal. Ah, paciência, cara. Eu gostei. Eu luto aqui, eu sou a favor desse tipo de interação. Eu acho que Animal Crossing, quando a gente joga no videogame, a gente tem, sei lá, uma dívida muito grande. E eu ficaria muito feliz se eu pudesse, sei lá, jogar, abrir o aplicativo de celular e ganhar alguns bells e poder transferir isso pro jogo. Mas o que não vai acontecer, mas pra mim seria o mundo ideal. Pegar esse tempo livre que você tem quando você tá na rua jogando, abrindo o celular, e quando você chegar, você já tem menos dívida no jogo. Caraca, mano, daqui a pouco o aplicativo de Animal Crossing vai ter uma carteira de investimentos em ações. Que aí você fica rendendo dinheiro enquanto não tá jogando. Não, não dá essa ideia que é capaz de inventarem isso. Da maneira como tá ficando cada vez mais complexo, que tá a dívida, vai ter até financiamento pra você fazer sua casa, coisas desse tipo. Agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que assinantes do Switch Online no Japão poderão jogar Dead Cells de graça por tempo determinado, 24 de fevereiro até 1 de março. Eu fico mó feliz por essa notícia, porque a maioria dos jogos era jogo First Party Nintendo. Acho que quando você escolhe um indie faz até mais sentido, porque a probabilidade da pessoa não ter o jogo é maior. Apesar que Dead Cells é bem famosinho, mas não sei, acho que indie precisa desse empurrão. E aqui no Japão, que os indies não são, sei lá, o pessoal não gosta muito, eu acho a escolha ideal pra jogo. É, eu fico feliz pelos japoneses, né? Mas não tem nada pra gente, então, meh. E vocês podem alterar a configuração da conta e conseguem jogar. Ah, né? Então, ótima notícia, gostei muito. Ai, mas eu concordo com o Jeff, é legal eles darem jogos first party porque todo mundo já comprou, entendeu? É bem bacana isso. Novo Nintendo Switch Lite cor coral será lançado no dia do Animal Crossing. Isso aí é aquela coisa da Nintendo chegando e falando: ah, Animal Crossing, metade do público é feminino, então vamos dar rosa. Mas uma pergunta pra vocês, bem rapidinha. Qual a ordem de cor que vocês gostam? Pra mim é rosa, amarelo, azul e preto. O rosa ficou tão bonito que é difícil comentar, mas eu vou de ciano, rosa, amarelo e preto. Putz, a minha é igual a sua, Mari. Mas o do rosa ficou legal mesmo, esse coral. O cinza é o mais fraquinho. Cinza, preto. É preto ou é cinza? Sei lá, acho que é meio... É padrão, né? É cor grafite, sei lá. Atlus diz aos fãs de Persona 5 para que não desistam do Switch e que continue pedindo de forma insistente o port do jogo. Eu acho feio eles passarem isso pro público. O público já pede isso, sabe? Mas eles falarem: ah, se vocês falarem, a gente traz. Mas acho que se eles já estão falando isso, eles já estão pensando em port já. Ou já estão implementando, né? Já estão desenvolvendo. Eu acho totalmente desnecessário. Você já sabe que o povo quer isso aí. Não precisa ficar pedindo, meu. Ou faz ou não faz. Ou chega e fala: a gente não pode fazer, porque a gente tem parceria com a Sony, tanto faz. É, acho que essa história ficou tão chata, já que essa galera aí já vai com PS4 com Persona 5 e acabou mesmo. Ah, mas é que ainda tem os outros Personas, né? Não, eu não sei se seria só Persona 5 nesse caso. É, os outros Personas, nem sei, você tem que ter PS Vita e sei lá pra jogar, aí realmente não sei como funciona. Não, tem retrocompatibilidade também, vai. Cooking Mama Cookstar será lançado no Switch. É muito legal ver o Cooking Mama voltando para um console Nintendo. Só que assim, as novidades... Você não pode esperar muita novidade de Cooking Mama, né? É aquilo, é você seguir as instruções em questão de minigame. A diferencial é que agora você pode tirar foto dos pratos, né? Acho que esse é o maior diferencial que tem. Você tira as fotos lá para mandar para o concurso. Eu vou comprar em alguma promoção só pela nostalgia. Cooking Mama parou no tempo, mas de vez em quando eu gosto de jogar. Ah, Cooking Mama é muito divertido. E fica a recomendação: enquanto não chega, tem um jogo de celular gratuito, viu? Ele é muito bom. Vamos ver se eles se atualizam, não. Vamos botar comida vegana, fazer um monte de coisa, né? É, já tem. De celular já tem bastante opção vegetariana, é. Ah, maneiro. Sakurai diz que não existem planos para mais personagens no Smash após o Fighter's Pass 2, e que também não existem planos para novos jogos da série Smash no momento. Eu acho que o Sakurai precisa de um descanso, eu espero que não tenha mesmo. Ele gosta de trabalhar, ele não vai descansar. Ele é o cara que gosta de trabalhar e gosta de falar pros outros que gosta de trabalhar. Ele é o empreendedor do LinkedIn, então. Eu acho que nessa parte é verdade, mas também, olha o calendário, tipo, o Fighter Pass 2 vai ser fechado só, sei lá, depois do que vem, né? Então, tem tempo pra você fazer planos aí. Tudo depende o quanto ele tá disposto a fazer mais DLC, mas aí é ele que tá pensando na vida. Para você que ouviu até agora, não deixe de entrar no nosso site e comentar na página do episódio tudo o que você achou do Direct de Animal Crossing e do que a gente comentou também, né? Entre e comente que nós leremos o seu comentário no nosso podcast de comentários, o Karaokê 64. E vamos ver se mês que vem eu vou ser absorvido pelo Animal Crossing e vou trocar, tipo, inverter a vida real para Animal Crossing, porque lá parece ser muito mais feliz. Sempre é. Animal Crossing é jogo de capitalista e, pelo visto, todo mundo aqui gosta de consumo. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.